Live Sequence. Conferindo arquivo musical. As melhores músicas das pistas de dança do passado. Muito boa noite pra vocês, aqui é o DJ Nandão que tá falando. Estamos começando um Flash House, o primeiro Flash House de dezembro. Você deve estar estranhando que geralmente quem tá por aqui é o DJ Marcandi. Mas o DJ Marcandi está de férias, um mesinho de férias. Enquanto ele descansa, vamos nós aqui no comando do Flash House. Geralmente o Marcandi toca pra vocês muitas coisas dos anos 90. Foi a época que ele trabalhou como DJ residente. No meu caso, eu trabalhei como residente de 87 até 91, 92. Trabalhei na The Time, também na Mediterrâneo, aqui em Resende. Então essa fase vai ser a fase privilegiada aqui nesses programas que vou fazer, substituindo o Marcandi. Espero que eu corresponda às expectativas dele e principalmente de você que está aí nos ouvindo e curte sempre o programa. Vamos lá, então vamos começar esse programa com Sônia, Counting Every Minute. It's gonna be gonna be we'll be right back. Just try. musical drama after another. Aqui o DJ Nandão com o seu Flash House, dando um descanso merecido aí pro DJ Marcandi, que tá de férias depois de fazer o programa durante vários anos. Bom, vamos ver então o que rolou nesse bloco. Você tá ouvindo aí no fundo o Depeche Mode, Behind the Wheel. Antes teve o Erasure com Drama, duas músicas que rolaram bastante na época que eu fazia som. É, lá na The Time, a gente tocava bastante Drama e Behind the Wheel, junto com outras do Depeche Mode e do Erasure também. Foram bandas que fizeram muito sucesso naquela época. Com menos sucesso, mas não com menos qualidade, antes teve o Beloved com Your Love Takes Me Higher. Teve também a Lee Merrill com Try Me Out e a CeCe Peniston com Can You Feel It.

got to see this through. Yeah. airplanes. No, don't come provoke to rob me with flow. Rap and police are jock lines. Hunters in other words, hard for the close by girls with force. We are showing my love and my man side. I can hustle, we can chill with the 805s. To the sound of the underground. We'll be right back. give us free bill, rap and coolie C, give us free chips. Get out, lay the hoes, and we ain't no bozos. She runs a pipe, so her love is showing. Side with going, we're gonna pick it. Rapping, coolie, you're climbing, we're not chicken. Cracking this ain't, it's gonna fly. I hike the hill so we can chill with the AOI. Say hey, say you, say me, say what? Everybody has got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said hey, I said who? I said me, said you. Gotta get in the groove. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. In the summertime roll, in the summertime roll. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, in the summertime roll. Boys, boys, boys. Flash House. We'll be right back. Esse é o seu Flash House, abrindo e fechando com o rei e a rainha do pop. A gente abriu a sequência com Michael Jackson, Smooth Criminal. Estamos fechando com Madonna, Causing a Commotion, que é o que você está ouvindo aí. Antes da Madonna, teve a Sabrina com Boy. Teve também o Edelweiss e a sua Bring Me Edelweiss. Teve também o Hit House, uma música que eu adorava tocar na The Time. Jack to the Sound of the Underground. Toquei também o Information Society, How Long, que é um single que eu tenho em vinil ainda até hoje. E abrimos com o Michael Jackson, Smooth Criminal. Bom, fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta. O intervalo é rapidinho. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Take it from the top. One, two. DJ Nandão no comando do seu Flash House. Vamos agora nessa sequência com umas coisas mais... andamento mais devagarzinho, desacelerar o BPM. Geralmente no começo das festas a gente sempre pega leve, né? Vai tocando umas coisas mais tranquilinhas pra galera ir esquentando. E essa sequência que eu vou rolar aqui são músicas que podem rolar fácil, fácil nesses comecinhos de festa. E também no final, na hora que a galera já tá cansada, né? Dá pra botar umas coisas assim mais devagarzinho também. Então vamos curtir, a primeira que você tá ouvindo aí é o Simon Harris com a sua Bass, How Low Can You Go? How about this. Come on, why not? People might misunderstand what we're trying to say, you know? No, but it's a part of life. And the radio might not want to play this record either. But everybody has sex. I know, but everybody should be making love. That's true. You know what I'm saying? Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all of the things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex for now. To the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't be coy, avoid or make void the topic, cause that ain't gonna stop it. Now we talk about sex on the radio and video show. Many will know anything goes. Let's tell it like it is and how it could be, how it was and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Get up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us then? I doubt. Alright then, come on, spin. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you. Make any man's eyes pop. She uses, she got to get whatever she don't got. Fellas droop like fools, but then again, they're only human. The chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press, she says, was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag. She should have been glad, but she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with a check and a note. The last night was dope, dope, dope, dope. Take it easy. Let's talk about sex, baby. Yeah. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Come on. Let's talk about sex. Guys, you don't make love. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all of the things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex a little bit. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Cinderella, cut it up one time. desacelerando o BPM nessa sequência que você acabou de ouvir aqui no Flash House. Pet Shop Boys, Love Comes Quickly, uma das bandas favoritas da casa, DJ Marcani. Você tá de férias, mas eu tenho certeza que você tá ouvindo. Antes teve a Kylie Minogue com I Wouldn't Change a Thing. Teve também o Rick Astley, que era da mesma gravadora, com Giving Up on Love. Antes teve as meninas do Salt-N Pepa, Let's Talk About Sex. Salt-N Pepa teve vários outros hits. E é uma banda que sumiu, nunca mais ouvi falar na Salt-N Pepa. Teve também a No Shoes, que era uma cantora de uma música só. E essa música é Point of No Return. Aliás, um musicaço que você ouviu aqui nessa sequência. E abri com Simon Harris e a sua Bass, How Low Can You Go? Esse bloco foi com BPM mais devagarzinho. Quando a gente voltar, a gente acelera de novo para terminar aqui o programa em alto astral. Vamos voltar com Inner City, Lee Merrill, Chaka Khan e muito mais. Aguenta aí. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Flash House de volta, como eu prometi, já que no último bloco a gente deu uma desacelerada. Vamos apertar esse BPM de novo agora. Vamos começar com uma música do Inner City. Não é nenhuma das duas top top, né? Good Life e Big Fun. Mas é uma música muito legal também, que vocês provavelmente já ouviram. Essa música, inclusive, abria o Mega Mix oficial do Inner City. Vamos lá então com Ain't Nobody Better, tirada do vinilzão. Escuta só. Flash House. We'll be right back.

Bem, musicaça da Chaka Khan, I Feel For You. Essa aí é bem velhinha, essa é Flash do Flash. Essa música deve ser de 84, 83. Ela tá aí meio de intrusa nessa sequência aí, mas é porque é um musicaço e eu queria encerrar bonito esse primeiro programa que eu tô comandando aqui nas férias do DJ Marcandi. Vou ouvir mais um pouquinho, olha o rapzinho dela aí, ó. Shaka Khan, would you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Shaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take you in my arms, let me tell you what my charm, Shaka Khan. Bom, antes da Chaka Khan, teve os New Kids on the Block com a sua Step by Step. Teve também a Lee Merrill, Do You Want Me? Lee Merrill conseguiu pela primeira vez essa música numa coletânea da rádio Tribuna FM de Santos. Lançavam na época umas coletâneas muito boas e Do You Want Me estava lá. Antes teve a Daisy D com a sua versão de This Beat is Technotronic, plágio da original, mas na época era comum isso. Só fazia uma música e logo depois vinha outra pessoa, gravava com uma voz diferente. Porque como não tinham tantos remixers diferentes na época, era legal você ter uma versão simplesmente com a voz de outra pessoa. Então eles copiavam a base e botavam outra pessoa para cantar, pronto, já era um outro single, já dava para ganhar um din-din também. Antes teve o Mix Master com o seu Grand Piano, que eu acho muito legal, que é uma colagem de samples de várias músicas. E o Mix Master foi um dos primeiros a fazer isso na época da Dance Music, lá do House Music de 1987, 88. E essa Grand Piano chegou a tocar um bocado também. Eu tinha saído um single pirata, né, daqueles que a gente comprava, que tinha três músicas de um lado e três do outro, e nada escrito no rótulo. E quando tinha escrito, a gente ainda apagava, que era pra ninguém ver o que estava escrito, e a gente ter aquela versão exclusiva. Hoje tá tudo muito mais fácil. Você dá dois cliques na internet e baixa qualquer coisa. Abrimos a sequência com Inner City, Ain't Nobody Better, que é a música que abre o Mega Mix do Inner City. Só que aqui você ouviu ela na íntegra. E assim, com essa sequência, encerramos esse Flash House de hoje. O primeiro aí sob meu comando, nas férias do DJ Marcandi. E vamos ter mais três ainda em dezembro. Conto com a sua companhia, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, pode contar para todo mundo. Se não gostaram, pode contar para a gente, que a gente tenta melhorar no próximo. Galera, valeu, um abraço para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau. O passado de presente para você. Flash House.